O que a gente está aqui não é porque nós somos vândalos, não é porque a gente somos pessoas sem valor, não. Nós estamos aqui para exigir uma coisa que já é nossa, garantindo constitucionalmente, que é o trabalho. Então, companheiros, precisamos entender que quando a prefeitura quer usar ditadura, quando a prefeitura ela quer usar com falta de respeito com a categoria dos comerciantes informais, nós precisamos dizer a ela que nós não somos contra a organização, mas que ela não vai tirar nossas barracas sem dar a gente possibilidade de trabalho. Então, nós estamos aqui, companheiros, vocês policiais, comunidade de Casa Amarela, nós estamos aqui para lutar pelo direito também que é nosso, porque da forma que vocês recebem de vocês, para garantir a segurança, nós levamos nossos pães para as nossas casas, através de nossas barracas. Então nós vamos desistir do nosso equipamento de trabalho. Nós não somos contra a organização, mas se não respeitar o trabalhador que é mais informal, o pau vai quebrar. Chegou a nossa hora, chegou o nosso momento. Então pedimos a todos que nos respeitem, porque nós somos cidadãos e cidadãs. Nós temos direito a trabalho, porque o direito garantido constitucionalmente. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido.